só, na solidão eu te ligar. Por favor, me atenda. Procurando uma saída, às vezes tenho recaídas. Por favor, me entenda. Não sou perfeito e você sabe. Às vezes morro de saudade. Isso é coisa de quem ama. Eu posso até dizer que não, mas se ouvir meu coração, é seu nome que ele chama. Noite inteira te buscando, toda noite te esperando. Vida minha, minha vida, anjo meu, oh meu anjo. Noite inteira te buscando, toda noite te esperando. Vida minha, minha vida, anjo meu, oh meu anjo, onde andas? Não sou perfeito e você sabe. Às vezes morro de saudade. Isso é coisa de quem ama. Eu posso até dizer que não, mas se ouvir meu coração, é seu nome que ele chama.